Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O tabagismo é um dos maiores males da humanidade. Por ano, morrem 5 milhões de pessoas no mundo por doenças relacionadas com o tabagismo. Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Não Fumador, o Seixal Saudável aborda os malefícios do tabaco, um vício de 20% da população portuguesa. Connosco temos Eunice Teixeira, é socióloga do projeto Seixal Saudável. Em que medida o tabaco é prejudicial à saúde? O consumo de tabaco é a principal causa evitável de morte e de doença. E, portanto, quando falamos de tabagismo, falamos inevitavelmente de doenças. Os fumadores podem contrair doenças graves, tais como a pneumonia, e o consumo do tabaco está muito associado aos cancros, ao cancro e a diversos tipos de cancro. O cancro do pulmão, da laringe, da faringe, esófago, boca, estômago, enfim, outros e muitos mais para além destes. E outra questão muito importante tem a ver com a gravidez. A mãe grávida, quando fuma, o feto também está a fumar e, portanto, recebe as substâncias tóxicas do cigarro através do cordão umbilical. Entre outras complicações que surgem durante a gravidez, o risco de aborto é maior nas mães que fumam. Por sua vez, durante a amamentação, as substâncias tóxicas do cigarro são também transmitidas através do leite materno. De facto, os fumadores vivem menos tempo e com mais doenças. Há sempre alguém que refere que conhece alguém ou conheceu alguém que fumou e viveu até aos 90 ou 95 anos. Isto de facto acontece, mas são exceções, não é regra, porque o que a evidência científica nos diz é que quem fuma vive menos tempo. A única coisa possível para proteger a saúde e aumentar a esperança de vida é deixar de fumar. Não é fácil fazê-lo, de facto não é, mas também não é assim tão difícil como se pensa. Apesar de 90% das pessoas que deixam de fumar ou voltarem a fazer, 70 em cada 100 pessoas que fracassaram à primeira tentativa conseguem mais tarde se tentarem. A verdade é que umas pessoas conseguem deixar o vício sozinhas e outras têm de admitir que precisam de ajuda e devem recorrer aos técnicos de saúde. Contudo, vale a pena tentar, porque nunca é tarde. O fumo faz também mal às pessoas que não fumam, aos não fumadores, principalmente àqueles que convivem diariamente com fumadores. Como é que estas pessoas se podem proteger? Sim, é verdade. O fumo passivo também é bastante nocivo para a saúde. Os adultos que são fumadores passivos têm maior risco de contrair as doenças que eu referi anteriormente, que estão associadas ao tabagismo, e têm um risco de 30% maior de contrair cancro de pulmão e 24% maior de ataque cardíaco. E muitas vezes esquecemos também das crianças e dos bebés que frequentam lugares com fumo. As crianças que frequentam estes lugares têm uma maior frequência de constipações e infecção do ouvido médio, por exemplo, e risco maior de doenças respiratórias como a pneumonia, bronquite e asmas. E os bebés que frequentam estes lugares têm um risco 5 vezes maior de morte súbita e maior risco de doenças pulmonares. A lei que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2008, que proíbe o consumo de tabaco em locais fechados, veio proteger os fumadores passivos. A Direção-Geral de Saúde avaliou a aplicação desta lei e constatou que 94% das pessoas considera a lei como uma proteção para a saúde dos não fumadores. Portanto, os não fumadores têm aqui uma arma de defesa que devem utilizar, fazendo valer os seus direitos e, neste caso em particular, o direito que têm em proteger a sua saúde. O Gabinete Seixal Saudável promove diversas atividades para incutir na população hábitos de vida saudáveis. O que é que tem sido feito na área da prevenção do tabagismo? Sem dúvida que este é um tema que nos preocupa e sabemos que a prevenção primária é um dos pilares mais importantes da intervenção necessária ao controle das doenças relacionadas com o consumo do tabaco. E desde há alguns anos que têm sido desenvolvidas diversas campanhas e atividades, especialmente nas escolas, pois sabemos que quanto mais cedo as pessoas iniciam este vício, mais dificuldade têm em libertar-se dele. E aqui há que realçar o trabalho excelente que os professores têm desenvolvido com os seus alunos. Também o trabalho que os agentes da Escola Segura e os técnicos de saúde, da saúde escolar, do ACES, que têm contribuído de uma forma bastante positiva para esta causa. O projeto Seixal Saudável, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, implementou no ano letivo 2007-2008 um estudo sobre os hábitos tabágicos nos jovens que frequentavam o nono ano E nós identificámos alguns dados que podem ser interessantes. Por exemplo, os jovens experimentam fumar pela primeira vez entre os 12 e os 13 anos. Por sua vez, o tabagismo, que sempre foi um comportamento socialmente aceito, como quase inofensivo durante muito tempo e com reforço publicitário positivo, hoje não é assim tão bem visto pelos jovens. Tanto os rapazes como as raparigas consideram que, na sua maioria, mais de 50%, consideram que o sexo oposto fica muito menos atraente quando fuma. Isto não era considerado assim há alguns anos atrás. Portanto, este paradigma também está a mudar e isto é importante no combate à prevenção do tabagismo. Em 2009-2010, nós lançamos um concurso com o spot de rádio. A escola básica 2-3 da Cruz de Pau foi a escola vencedora deste concurso e este spot de rádio passou nas rádios locais e também pelas escolas nos meios audiovisuais disponíveis para o efeito. Em 2009-2010, lançamos um novo concurso para a criação de uma nova imagem deste projeto, que tinha um nome muito extenso, e os jovens criaram uma imagem, um nome para o projeto com o qual se identificam. Neste momento, este projeto chama-se Seixal Sem Fumo, e foi a escola Alfredo Reis Silveira que elaborou tanto o logo como o nome do projeto. Para este ano letivo temos uma série de atividades programadas e vamos começar por estar nas escolas, onde vamos trocar maçãs por cigarros e conversar com os jovens e os professores sobre os benefícios de deixar de fumar e como esse comportamento os beneficia e também àqueles que os rodeiam. E é exatamente desta forma que gostaria de terminar. Dizer-vos que deixar de fumar traz imensos benefícios para a saúde, entre muitos outros melhora o olfato, o paladar, a resistência física e a aparência. Faz com que as pessoas vivam mais tempo e mais felizes. Isto quer dizer que vale mesmo a pena deixar de fumar. É com esta mensagem que terminamos então o programa de hoje. Por ano morrem 5 milhões de pessoas no mundo por doenças relacionadas com o tabagismo. Em 2030, estima-se que o tabaco cause a morte de 8 milhões de pessoas. O Seixal Saudável regressa na próxima semana para ensinar a separar o lixo. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.